Escola de Animais. Era uma vez um grupo de animais que quis fazer alguma coisa para resolver os problemas do mundo. Para isto, eles organizaram uma escola. A Escola dos Bichos estabeleceu um currículo de matérias que incluía correr, subir em árvores, em montanhas, nadar e voar. Para facilitar as coisas, ficou decidido que todos os animais fariam todas as matérias. O pato se deu muito bem em natação, até melhor que o professor. Mas quase não passou de ano na aula de voo e estava indo muito mal na de corrida. Por causa de suas deficiências, ele precisou deixar um pouco de lado a natação e ter aulas extras de corrida. Isto fez com que seus pés de pato ficassem muito doloridos e o pato já não era mais um tão bom nadador como antes. Mas estava passando de ano e esse aspecto de sua formação não estava preocupando a ninguém, exceto, claro, ao próprio pato. O coelho era de longe o melhor corredor no princípio, mas começou a ter tremores nas pernas de tanto tentar aprender natação. O esquilo era excelente em subida de árvore, mas enfrentava problemas constantes na aula de voo, porque o professor insistia que ele precisava decolar do solo e não de cima de um galho alto. Com tanto esforço, ele tinha cãibras constantes e foi apenas regular em alpinismo e fraco em corrida. A águia insistia em causar problemas, por mais que a punissem por desrespeito à autoridade. Nas provas de subida de árvore era invencível, mas insistia sempre em chegar lá da sua maneira. Na natação, a águia deixou tudo a desejar. Moral da história: cada criatura tem suas capacidades e habilidades próprias, coisas que faz naturalmente bem. Mas quando alguém o força a ocupar uma posição que não lhe serve, o sentimento de frustração, desencorajamento e até culpa provoca mediocridade e derrota total. Primeiro, um pato é um pato. Nada mais do que um pato. Foi feito para nadar, não para correr e certamente não para subir em árvores. Segundo, um esquilo é um esquilo, nada mais do que um esquilo. Se insistirmos em afastá-lo daquilo que ele faz bem, ou seja, subir em árvores, para que ele seja um bom nadador ou um bom corredor, o esquilo vai se sentir um burro. Terceiro, a águia faz uma bela figura no céu, mas é ridícula numa corrida a pé. Quarto, no chão o coelho ganha sempre, a não ser, é claro, que a águia esteja com fome. O que dizemos das criaturas da floresta vale para qualquer pessoa, bem como a sua família em particular. Deus não nos fez iguais. Ele nunca quis que fôssemos iguais. Foi Ele quem planejou e projetou as nossas diferenças e capacidades especiais. Portanto, descobrir seus dons naturais é colocar cada talento para funcionar em sua plenitude.